presidente da Polanca, o Benio, para que coloque então a sua questão. E prepare-se a senhora Maria Lisa Brandes, que é a presidente do Conselho de Administração da ANIC. Por favor, o senhor Marcos Miguel tem a palavra. A minha questão tem, primeiro, dar meus parabéns ao relatório deste painel. Mas a minha preocupação prende-se com um problema que eu estou pedindo já tem pouco tempo sobre as terras da rede de segura de cura também sérias para esse fim. Nós temos constatado que parte dessas fazendas que são concedidas para novos fazedores, novos entes econômicos, muitas das vezes as terras entram em conflito com os camponeses. Algumas das fazendas que são fazendas abandonadas, supostamente abandonadas, mas parte dessas terras são exploradas pelos camponeses. Ora, quando se concede essas fazendas a novas fazendas econômicas, não tem-se tido em conta aquelas pessoas que já ocupam essas mesmas fazendas. O que acontece é que as pessoas ocupam e não exploram. Então, as pessoas que já trabalham naquelas fazendas ficam sem espaço. E a minha questão é o seguinte: que tratamento a dar aos camponeses que já ocupam esse mesmo espaço? A outra questão, eu fiquei quase perdido em alguns casos na intervenção de Bruno, quando falava sobre os pontos fundamentais para a legalização de terra. Eu, muito recentemente, participei no seminário na minha província em que eu funciono, que foi promovido em subvenção provincial de emprego e segurança social e que contou com a participação de técnicos de reconhecida capacidade de trabalho e que foram os projetores disso em matéria da divulgação da lei de terra vigente. E um dos documentos que eles mencionaram para ajudar o processo é a declaração de sobra, que é o primeiro documento que é fundamental para não induzir o seu governador em erro, embora o governo que deve utilizar, mas que não domina todo o espaço. O segundo documento é o parecer da execução municipal e da comuna. Depois que vem o município, se não tiver, depois que vem o governo de localização, que deve ser elaborado por IGCA. Não foi dito, se não reunir essas condições, o processo não dá a sequência necessária. E o doutor Ivo dizia que a autoridade tradicional não tem poder social desses efeitos. O que seria inversão de valor, olha, da autoridade administrativa. Quais são os documentos necessários que serão desde o momento para que o governador possa dar esse mesmo aval? Não estaremos aqui a contradizer juridicamente, porque a informação está muito bem passada. Há aqui uma contradição. Obrigado. Deixa eu colocar relativas a algo que eu não ouvi espelhar. Embora eu gostava de felicitar, porque houve bastante detalhe, mas há algumas questões que eu acho que provavelmente não estariam aí. Bom, a primeira questão é que há investidores privados que têm, digamos assim, nem sei se têm licença. Olha, se veem com a produção. O facto é que vendem os imóveis já construídos acima de $1 milhão, mas não têm a licença. E dão, portanto, contratos de promessa por anos e anos. E eu lamento muito que haja muitas pessoas, juristas e até dirigentes, que têm essas casas compradas. Eu próprio alertei esse facto de pessoas da minha família que não acreditaram depois que pedi esses papéis e se confrontaram com essas situações. Da missão de investidores estrangeiros. Isso é uma das questões. A segunda questão é uma questão dos terrenos que têm casas que são propriedades do Estado, que já foram construídas no tempo colonial e que são em grande procura em todas as províncias. É verdade que a maioria delas foram ocupadas, mas ainda há moradores antigos desses mesmos bairros, velhos de 70, 80, 90 anos. Pergunto, como resolver? O Estado, estas casas eram rendas de família, de resumo. O Estado dava a possibilidade das pessoas, ou eram descontadas e não compravam uma casa, como atualmente existe, ou apenas que subsídio, digamos, que era dado a essas duas pessoas, os procurados dos Estados do Estado, ou de poderem, portanto, autorizar essas casas. Ouvidos vários anos, estas casas foram vendidas por Estado, foi pago um determinado valor, mas essas pessoas têm certificação, outras têm, portanto, promessa, não têm os terrenos, aliás, não têm a escritura, porque se alega, estranhamente, que é preciso que o governo judiciais faça esse trabalho conjuntamente com os ministérios de tutela. A verdade é que já são ouvidos muitos e muitos anos e a situação não se resolve. Agora, há uma questão. Eu gostaria de saber como fazer com os juízes, né? Nestes dois casos, primeiro e segundo. E a terceira questão, uma questão um bocadinho mais sensível, mas já que se levantou com esta questão, eu tenho a convicção, e todos nós sabemos, que as obras são extremamente importantes, as autoridades tradicionais são de extrema importância. Eu próprio sou neta de Sopa de Sacapique e Sopa de Palais, dos dois lados, de pai e mãe. Então eu sei isso, mas a verdade é que é preciso ter muita atenção e cuidado, porque na mim tem aparecido alguns dos nossos autoridades tradicionais de associações, acompanhadas de pessoas estrangeiras. Porque quando eles falam, começam a falar, eu depois tenho que falar com eles em francês de tudo. E eles dizem que não, que são daqui. Mas depois, sem querer, acaba por qualquer coisa ganhar mal, porque vem sempre também com outros estrangeiros, vêm de outros países, às vezes da Europa, que acabam por dizer a verdade, não, nós somos do Benin, somos daqui, mas nós conhecemos, podemos ajudar. E já que foram apresentadas, obviamente que eu estou a dizer isto, pode virar uma coisa a tipo mais institucional, que poderemos escrever, que vêm e que são secretários, que são os gestores. Eles é que são os letrados, e mesmo falando toda a língua, aprendem português, e vão, vai, digamos, influenciar. E eu acho que é preciso ter muita atenção. Claro que não são todos os casos, mas há casos. Muito obrigada. Martins, jurista, advogado da Associação do Campo, Senhor Rengo, e prepare-se a senhora Eva Dalla. Muito obrigado pelo tempo. É verdade, estou bem satisfeito por esta reunião. Eu sou jurista e professor da área de associação do Campo Suor. Essa associação é quase existência há 15 anos. Está a área do Museu Capari Bengo. A associação é problemática, com muitas situações de abrandos e ameaças. É uma associação que já está existente há 15 anos de existência e tem a sua exceção de título de terra e tem Diário da República, número de título de terra 816 em 2011. Mas agora, essa associação, nós encontramos uma dificuldade enorme e estamos muito espantos sobre isso e tem uma questão de pergunta a fazer e aproveitar essa reunião. Por que e como uma situação, uma associação muito ampla, há muito tempo, tem o Diário da República, título de sessão da terra, exigido documentos de tudo, mas esse terreno encontra-se mais em legalização de um parecer favorável de um administrador municipal da área. E nesse momento, nós encontramos em várias situações naquela área. E o pouco terreno em causa ao Campo Suor é existência com vários associados, há 1.800 associados, mas encontram grandes dificuldades de terremoto e de ameaças, de ocupações de alguns FAs, polícias, exceto de organizações armadas e não armadas. Mas agora, nesse momento, nós temos uma pergunta. Por que que existe umas sessões como o Campo Suor, extremamente grande e de muito tempo? Como é possível que é dado também uma exceção a pessoas invasoras a segunda oportuna? Quer dizer, é uma pergunta, um espaço político, nós queremos muito experimento ligado sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. aqui fama. Boa tarde. Estou aqui, mamãe Vadala, de 63 anos, na área do Pinta, 5 fios com a Benjê. Estamos naquela área desde 1973. Pergunta ao povo geral que estão aqui. 63 já fica a dependência aqui agora. Estamos aí, vimos o Agostinho chegar a 74. Você encontrou naquela área. 75 é quando recebemos a dependência às 0 horas aqui no palácio. 75, a Luanda estava cheia de fome. Quem me disse que teve no primeiro litoral do café? Vou dar para o mundo. 76, mil torrado, eu passei toda a plana com meu saúde. Vim de 76 para 77. É quando me disse o presidente Negro, não olha só o corpo, mas te olha no banco do café, no café inferno. Foi ou não? Não fazer isso. Em 2002, nos apareceu o senhor Abel, trabalhou na fina lá no poder. Foi busca do senhor Israel, o senhor Joaquim Israel, lá em Portugal, ontem. Veio nos encontrar naquela área. Nós tínhamos lá pau de farinha, cajueiro, mangueira, tudo nos encontrou em 2002. Vocês conhecem Quilamba? Nós falamos, não, eu falei não. Eu disse não, Quilamba é o nome do papai grande, do avô. Conheço, mas do Agostinho. Diz que é Agostinho, Antônio Agostinho. Não, é Antônio Agostinho, não é Agostinho Quilamba. O senhor me disse assim, aí chega, vamos fazer uma cidade de Quilamba. Depois da cidade de Quilamba, vamos pôr casa para os camponeses. Agora a pergunta, os papai que estão aqui na mágica. Quero saber a parte das casas camponeses no Quilamba. Quem lá que está as casas camponeses? Senhora, levanta! Chegou as seis máquinas, chegou fato, chegou polícia. Agora eu pergunto aí, tá bom? No tempo, quando nós não tínhamos paz, era difícil nossos filhos para o fardamento ir combater. Escondia em casa, mas agora de todo moço, estão a entrar, não fala na polícia. 12 anos de paz, a guerra acabou, agora a guerra está já custando nele. O senhor irá na hora de vir nos atender depois, ou as suas capangas dele, já viramos que incendiar a buscador de lama todo mundo, rutinam todos, vão dar extensa. Nós dissemos que queremos ter da fica a guerra já acabou. Queremos as nossas casas. Agora, a partir da vida, dia 1, dia 10 de abril, até hoje, chegou a hora, dia 27 de junho, apareceu o general. É só dizer na unidade, polícia põe a arma nas costas, vamos matar o povo. Todas as casas que tinham ficado terminaram de partir no dia 27 de junho. Agora, perguntamos o Estado de Estatal, escuta bem. Queremos saber quem é que vai pagar as nossas casas. Andam dormindo os cajueiros. Se tem dúvida, ainda amanhã, pode sair papais, ministros, tudo, ver onde nós andamos dormindo. Se é assim, é como estamos trabalhando. Nós queremos o nosso presidente. O recado que está a dar, o ministro faz favor, não esconde, chega do nosso presidente. Quero escutar, vocês estão a esconder os próprios documentos, estão a sofrer. Uma vez desse sentar no cajueiro, mesmo eu posso sair na minha casa no cajueiro, estamos esperando se põe a casa, o general vai partir as casas. E temos mesmo, e estou perguntando, já temos lá um general da Luna. É por desse general, senhor, desculpe. Você é da Lula. A pessoa que sai aqui no Luanda, quando vai fazer negócio na Lula, quando chega o dever de quê? Diz quando chega o dever, é de comandar o soba, e daí amanhã vai começar a falar. E que vocês da Lula ou da onde? Chega dali para a tua terra, respeita. Encontra os papás daqui, não respeita. Assim está bem. Afinal, quando é quando o branco dizia, estamos aí. Muito obrigado.